Na manhã desta segunda-feira, dia 17 de agosto, a CDL de Gaspar apresentou os ganhadores da campanha Compra em Gaspar, que começou no dia 15 de junho. Nós vamos conversar agora com o presidente da CDL, Luiz Hamilton Kraus, para sabermos o balanço desta campanha, que foi um sucesso aqui em Gaspar. Presidente, qual o balanço que o senhor faz desta campanha Compra em Gaspar deste ano? Foi novidade para o nosso setor aí, a gente fez uma campanha totalmente tal, nos surpreendeu com a de cupons e foi muito bem aceita pelo comércio nessa época difícil que a gente vem atravessando, e dia dos pais foi um sucesso de vendas, e a campanha, como as outras que a gente vem fazendo, também foi uma ótima campanha e nos trouxe ótimos resultados. Presidente, nessa campanha foi sorteado um ganhador de uma moto zero quilômetro e também mais 10 vales compras de R$300 cada. Exatamente, foi uma moto Honda Bros zero quilômetro e mais uns 10 vales compras, e as pessoas podem voltar a comprar no comércio e com esse vale compra de R$300. Presidente, como que foi a aceitação das pessoas quanto à campanha nesse formato aqui em Gaspar? É um módulo novo fazer campanha, principalmente na cidade de Gaspar. Porém, é uma campanha fácil de fazer. Os pontos são autoexplicativos, é fácil de você cadastrar. Um site bem simples para você fazer o cadastro. Eu acredito que é a tendência já, principalmente com essa pandemia, de fazer as compras, os cadastros online e já fazer tudo nessa modalidade digital. Então, certamente houve algumas dificuldades no começo, mas o pessoal vai se acostumando e vai aprendendo a fazer isso que já tem sido aí bastante usado em outros lugares, e com certeza a gente vai procurar sempre fazer desse modo, sempre que for possível. Presidente, nas campanhas anteriores, a CDL sempre fazia o sorteio na Praça Getúlio Vargas. Esse ano, devido à pandemia, foi realizado online através de transmissão de vídeo. Isso mesmo, Gil. Esse ano, por causa da pandemia, por motivos óbvios, a gente não pôde fazer o aglomerado que a gente fazia na praça. Foi um pouquinho diferente, como vem sendo bastante coisa nessa pandemia, vem tomando formatos diferentes, e foi um sorteio online, e nessa segunda-feira de manhã a gente divulgou aí para todos os associados e para toda a comunidade os ganhadores dessa campanha aí que teve no Dia dos Pais. Presidente, quem foi o ganhador da motocicleta? O ganhador da motocicleta foi o senhor Adair Tigmaier, que comprou uma elétrica Milton. Por sorte, a nossa empresa aqui, estamos muito felizes de poder conceder aí o cupom para o ganhador do prêmio principal. E as pessoas que faturaram os vale-compras poderão retirar a partir dessa terça-feira já na CDL? Isso mesmo, Gil. A partir dessa semana, elas podem procurar a CDL aí para fazer a retirada dos vale-compras e comprar em todas as lojas aí cadastradas com a CDL que aceitam esses vale-compras. Novas campanhas serão projetadas já para os próximos meses, presidente? Sim, Gil. Já estamos trabalhando agora na nossa campanha de Natal, que é a nossa maior campanha. Ela deve ter o lançamento previsto aí para meados de outubro, segunda quinzena de outubro, a gente acredita. Estamos trabalhando forte nela, vai ser uma campanha bem bacana, uma campanha grande, com prêmios bem legais. E acredito aí que a comunidade vai gostar bastante, pois a gente está se empenhando para isso. Nós conversamos com o presidente da CDL de Gaspar, Luiz Hamilton Kraus. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.